México, o que é Portugal. É muito provável que a riqueza do mundo esteja em Portugal. Quem não sabe nem tem certezas é o português. À volta dos livros não sabe quem é, mas é Portugal. Portugal. À volta do mundo, atrás da fortuna, do português. E todo o planeta devia telefonar para Portugal, para que se saiba, no fim de contas, quem é português. Portugal.